Bom dia, Gol no 154, acione identificação. Chegada Mari, desça até o nível 050. 1013, ajuste. Gol no 154. Chegada Mari, desça até o nível 050. Gol no 3-0 no solo agora aos 4-4, livra direita, prossegue via Alfa, me chamando para Juliette. Direita Alfa, chamando para Juliette, voo no 330. Oito no sétimo, Recife, frequência 125, décimo 1, alterne 133, décimo 25. 251, 3325, 8 no sétimo. Bom dia. Bom dia, tamo voo. Seis meses, 64, está autorizado final LS, reporte estabilizado no curso localizador. Victor, Gol 1, 330, aguardando antes da Juliette. Ingressa via Juliette para 031330. Sente, prossegue via Juliette para 03, Gol 1, 330. Na 3264, complete final LS, chame a torre no 862. No 271, desça para 2000 pés, está autorizado sinal LS, reporte no localizador e estabilizar. Descenda para 2000, vai reportar no localizador, Gol 1271. A torre? 3264, está agora 2000. 3264, estou no visual. Reporta quando o trem baixado e travado, tem livre pouso na 1020 de 130 graus com 7 nós. Está baixado e checado. 3, 2 e 4. Salvador, o 4433, pronto para pushback acionamento na posição 1. 4433, autorizado. Pushback acionamento, chama ataque. Baixado, checado, 3, 2, 4. Ciente, venta de 1, 3, 0 graus com 7 anos. 7, 154, reduza para 170 nós. Já reduzimos 154. 271, 4 milhas para o externo, complete final LS, chame a torre 1-8612. Agora 14-8612, grato, boa noite, Gol 1-271. Boa. Gol 1-154, autorizado final LS, reporte no localizador estabilizado, desça para 2000 pés, permanece no 0-3, ajuste. 2003, autorizado, reporte estabilizado, 1-154. 4433, pronto para ataque, alterna Galeão, temos 4 horas e 20 de autonomia e Uno, Uno 5 a bordo. Prossegue via Índia e Alfa, me chama pronto no ponto de espera, 4433. Segura via Índia e Alfa, chamará pronto, hoje 4433. Oi, Salvador, muito bom dia, Gol 1271 na final. 1271, muito bom dia, tem livre pouso na 10, o vento é de 1-3-0 graus com 7 nós, reporte quando o trem baixado e travado. Afirmativo, já está com o trem baixado e travado e está operando o pouso para o Gol 1271. Mantenha o ponto de espera e aguarde, 4433. Localizador Campo à Vista, Gol 1154. 1154, complete final LS, chame a torre 1-8612 e bom pouso. 2-6, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, boa noite, Gol 1154, passando externo, trem baixo travado. 1154, boa noite, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista, Gol 1154. 1271, no solo agora 58, livre à direita, prossegue via Alfa Juliette para o 10. Direita, Alfa Juliette para 1-0, Gol 1271. O 954 tem livre pouso na 10 e venta de 130 graus com 7 nós. Livre pouso na 10, voo 954. O 4433, após o tráfego na final, em mantém pista 10. No 54 no solo ao 00, livre à direita, prossegue via Alfa Juliette pro 11. Alfa Juliette, ponto 4. As 433 é azul, tem livre decolagem da 10, o vento é de 130 graus com 6290. Livre decolagem da 10, azul, 4433. A 33, decolou 03, 119 8, controle. Controle 198, azul 4433. Controle, boa noite, azul 4433, passando 2.500. Azul 4433, contato radar. Submantenha nível de voo 360, voo Idael. Está presente direto da El para o 360, Azul 4433. 265, está autorizado para o Galeão, nível 380, decola da 10, saída da EL, Leda, Bidev. Em Bidev, intercepta UP November 857, Porto Seguro, Upper Zulu no 6, Gruf, Upper Zulu no 4, Toquim. Aciona 5555 no transponder, 119.8 a frequência do controle. Decoda dele, da Eolida do Sérgio, testando a UP Novembro 87, por seguro a pessoa no 6, grupo e a pessoa no 14, até o fim. Terminação 19, 8 ao controle, 3, 2, 0. Protegimento correto, chama para o posto 3265.